ter sido só uma brincadeirinha, né? Mas aí você já sabe. Batom de rapariga. Era pra ter sido só uma brincadeira. Se pegar, mas não se apega, não. Uns amassos num colchão, mas esqueci de avisar um coração. Senti ciúmes, não tava nos planos. Dói só de pensar, não quero imaginar outra boca te beijando, pra não correr o risco. Eu vou confessar, eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. Eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. Uma brincadeira, se pegar, mas não se apega, não. Uns amassos no colchão, mas esqueci de avisar um coração. Senti ciúmes, não tava nos planos. Dói só de pensar, não quero imaginar outra boca te beijando, pra não correr um risco. Eu vou confessar, eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei e não me apegar, mas eu já me apeguei. Pra você morar, você insiste em ficar na minha frente.